passava com água à margem do Rio Jordão, fazendo ali seus discípulos, cumprindo a sua missão. Mas um dia ergueu seu olhar e viu um jovem chegar. Ao contemplá-lo, João disse aos seus: eis aí o Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus. Este é do qual não sou digno desatar as sandálias. Ele veio juntar o seu trigo. Jesus, ouvindo então falar: João, eu precisei vir a ti para a escritura cumprir. Era Jesus, o Rei dos Judeus, o Santo Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus. Esta mensagem tão viva vibra nos dias atuais, pois muitos procuram a vida, outros, porém, buscam paz em falsos líderes que são invenções sem poder. Mas soa o clamor de João para os seus: eis aí o Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Eis aí o Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado.